mudança da lei, que agora permite que micros e pequenas empresas que não oferecem riscos possam conseguir o alvará da prefeitura sem a vistoria do Corpo de Bombeiros, não deve aliviar a espera dos muitos empresários que necessitam do documento. A nova norma só vale para algumas empresas presentes em uma lista de não periculosidade. Para as outras, a liberação dos bombeiros ainda é necessária. O problema é a demora para que a visita seja feita. O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu conta com apenas 4 vistoriadores. De acordo com o capitão Rodrigo Schoenberger, pouco para uma cidade tão grande. Para uma cidade do porte de Foz do Iguaçu, deveríamos ter em torno de 12 a 15 bombeiros, pelo menos. A única possibilidade é através da contratação de pessoal. Só que a contratação de pessoal para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, de maneira geral, ela depende de iniciativa do governador, né? Atualmente a gente está com uma escola de soldados em formação, dos quais apenas 18, tem 19, aliás, que estão em formação, dos quais 16 vão permanecer aqui no município. Os outros vão para a região de Francisco Beltrão, porque na turma passada, 3 de Francisco Beltrão já vieram para cá. De acordo com o capitão, a falta de renovação do efetivo fez com que o número de homens na corporação diminuísse, já que muitos foram se aposentando ao longo dos anos. Durante muito tempo ficou sem haver ingresso pessoal, que causou uma defasagem. Essa defasagem ela não é de agora, só que o reflexo maior está sendo agora, porque o efetivo antigo está chegando na época de se aposentar, né, que tem direito à sua aposentadoria. Então causa essa defasagem de efetivo. O capitão reconhece que os vistoriadores do Corpo de Bombeiros não dão conta da demanda de inspeções na cidade, mesmo tendo uma meta a ser cumprida. Existem metas que eles têm que cumprir, só que essas metas elas variam de acordo com o tamanho das empresas. Uma empresa pequena, o vistoriador consegue fazer várias empresas, né, no mesmo dia. Se eu pegar uma indústria, por exemplo, um prédio de um hotel grande, eu vou levar aí um expediente, talvez dois dias de trabalho para completar toda a vistoria. E conta como uma vistoria. Então isso aí é gerenciado pelo setor de maneira a que cada vistoriador cumpra uma meta. A Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu está preocupada com os problemas. O presidente da entidade, Rony Tempe, diz que a lista de espera hoje é de centenas de vistorias. A gente está hoje com praticamente 500 processos esperando análise do Corpo de Bombeiros. Isso atrapalha praticamente todas as empresas de porte, os associados, os 1.000 associados da CIP que precisam alvarás novos. Todas as obras que tem para o início, para começar uma construção, você precisa do alvará, estão todas esperando, e tem vários aí com de 4 a 5 meses na espera. Então, fica muito difícil, o pessoal está em pânico, né? Os empresários estão em pânico porque os seus alvarás não estão sendo renovados por essa pendência e dificuldade dos bombeiros, que tem que fazer análise completa, realmente dar segurança no empreendimento. Mas a gente fez um pedido aí até para o governador do estado para que olhem com olhos diferenciados para Foz do Iguaçu, porque isso vai travar a cidade. Deixa de gerar empregos, deixa de gerar arrecadação para a prefeitura e atrapalha os empresários como um todo. Para as empresas que se enquadram na lista de não risco, o capitão Rodrigo lembra que todas devem seguir os padrões de segurança, mesmo obtendo o alvará sem a vistoria dos bombeiros, porque podem receber a qualquer momento a visita dos militares. As empresas que se enquadram nesse decreto, elas poderão ter essa liberação do bombeiro posteriormente, mas terá que ser feita uma vistoria também nesses locais. Mas futuramente vai ter que ser vistoriado, porque nós também fazemos vistorias de modo aleatório. Eu pego um setor da cidade, certo? Que é a chamada vistoria fiscal, de fiscalização. Porque com isso a gente pega muitas empresas que estão funcionando de maneira irregular. Numa dessas fiscalizações, essa empresa pode vir a ser fiscalizada também. Aí ela vai ter que correr atrás da documentação. Maurício Freire, para a CBN Foz.